CBN Foz Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:04. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN Central Brasileira de Notícias. Hora de falar de esportes aqui nas ondas de 1320 AM, também na internet em cbnfoz.com.br. CBN Foz Esportes, destaques do programa deste sábado, dia 28 de setembro de 2013. E após dilúvio no fim de semana passada, os jogos das quartas de final do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu serão retomados neste domingo. Domingo que será de muito esporte na Terra das Cataratas com a disputa da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu entre a usina de Itaipu e o Parque Nacional. O jogador do Cascavel Futsal recupera-se de contusão na cabeça que o deixou desacordado durante partida da Liga Futsal. Time feminino aqui de Foz do Iguaçu continua invicto no Campeonato Brasileiro da categoria com 2 jogos e 2 vitórias. E no programa deste sábado, confira também a programação CBN para o fim de semana com mais uma rodada do Brasileirão. 10:05, CBN Foz Esportes no ar, em 3, em 2, em 1. Muito bom dia a você que está na nossa sintonia aqui em cbnfoz.com.br, também 1320 AM em toda a Tríplice Fronteira. E depois do dilúvio que alagou os campos de Foz do Iguaçu no fim de semana passado e obrigou a transferência dos jogos de ida das quartas de final do Campeonato Amador, as disputas serão retomadas na tarde de domingo. Isso, claro, se São Pedro colaborar com as pretensões dos atletas aqui de Foz do Iguaçu. A programação das disputas previstas é a seguinte. No estádio Menezes da Rocha, aqui no centro, Vila Paraguaia, Jardim América enfrentando o Jardim São Paulo. No estádio Roque Manuel Dias, no Morumbi, São Francisco versus Canarinho. Estádio Ivone Santiago, no Parque Presidente. Baterias Pilar versus Portuguesa. No estádio Jefferson Bonfim da Cruz, em Três Lagoas. Três Lagoas e Vila Seu, confronto que deve ser o mais equilibrado de todos, já que põe frente a frente o quinto contra o quarto colocado na primeira fase do Campeonato Amador, aqui de Foz do Iguaçu. Os jogos de volta foram reagendados para o próximo domingo, dia 6 de outubro. Já pelo Campeonato Amador da 2ª Divisão, o fim de semana também tem caráter de decisão. O jogo entre Acibel Porto Belo e A3 Vale do Sol define o 8º classificado para a 3ª fase da competição. A partida está programada para domingo no campo da Acibel, no Porto Belo, às 9:30 da manhã. O A3 Vale do Sol, com 8 pontos, precisa apenas de um empate para ficar com a 8ª vaga. Se perder, o União Vila Seca, que tem 9 pontos, será o classificado. As 7 equipes que já estão classificadas até o momento são CRG 14, Aparecidinha, Vila Miranda, CFC União Copo Gelado, Madeireira Balbinô, Acibel Porto Belo e Jardim Itália Copacabana. Esses os times já classificados para a 3ª fase do Campeonato Amador da 2ª Divisão aqui de Foz do Iguaçu. Os resultados você fica sabendo na segunda-feira aqui na CBN. Isso, claro, se a bola rolar e não tivermos nenhum contratempo meteorológico, já que existe previsão de chuvas para este domingo aqui em Foz do Iguaçu. E hoje à tarde tem amistoso de basquete em Foz, no ginásio da ACMIB. O jogo, que acontece às 5:30 da tarde, será entre a equipe Master de Foz do Iguaçu e o time de Pato Branco. Durante a partida, será realizada uma homenagem ao empresário Jefferson Luiz Benson, o Jeca Espetinho, morto no domingo passado durante tentativa de assalto à sua residência. O ginásio da CEMIB fica na Vila A, em frente ao antigo Floresta Clube. E depois do vôlei de praia masculino e do xadrez feminino, o time de voleibol masculino de Foz do Iguaçu também garantiu presença na elite dos Jogos da Juventude do Paraná. Na última quinta-feira, no encerramento da fase final da Divisão B em Umuarama, os comandados do técnico Marcos Vinícius Dias Antunes, o Marcão, perderam a decisão para Castro por 3 sets a 0, mas, mesmo com a derrota como vice-campeões, asseguraram a vaga na Divisão A em 2014. Na primeira fase, a equipe iguaçuense venceu os 2 compromissos, superando São João do Ivaí por 2 sets a 1 e Francisco Beltrão por 2 sets a 0. Na sequência, já com jogos de 3 sets, 2 vitórias contra Joaquim Távora por 3 a 0 e Paranavaí por 3 sets a 1. A única derrota sofrida foi justamente na final diante da equipe de Castro. 10:09, vamos falar agora de futsal. O técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Ney Pereira, divulgou a lista de convocados que irão defender o Brasil no Grand Prix de Futsal em Maringá, que acontece ainda em 2013. O ala iguaçuense Zico, que estreou durante amistoso contra a Argentina, marcando gol, inclusive, aqui mesmo, em Foz do Iguaçu, foi novamente convocado pelo treinador. A estreia do Brasil no Grand Prix está marcada para o dia 22 de outubro contra o Japão. Também integram o Grupo A da competição, além de Brasil e Japão, as seleções de Irã e Argentina. No Grupo B estão Rússia, Sérvia, Paraguai e Guatemala. Também no futsal, o jogador da equipe do Cascavel, o jogador Caça, recebeu alta nesta sexta-feira depois de estar internado no hospital desde a última segunda-feira. O ala sofreu uma queda no jogo contra o Orlândia, bateu a cabeça em um banco lateral e foi parar na UTI. Caça já está em casa e precisará permanecer em repouso durante este fim de semana, mas a expectativa é que já na próxima semana ele seja liberado para atividades físicas, já que, conforme os exames indicam, nenhuma sequela foi verificada neste atleta que disputa a Liga Futsal e também o Paranaense da Série Ouro pela equipe do Cascavel. E neste sábado, com jogos que começam entre 8 e 9 horas da noite, tem os jogos de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense da Série Ouro de Futsal. Em Cascavel, no Ginásio da Neva, às 9 horas da noite, tem o duelo entre Cascavel e Campo Mourão. Já em Umuarama, no Ginásio Amário Vieira da Costa, às 8h30, tem Umuarama versus Quedas do Iguaçu. Em Maringá, no Ginásio Chico Neto, também às 8h30, Maringá contra Ponta Grossa. E na segunda-feira, em Marechal Cândido Rondon, às 8h15 da noite, tem o duelo entre Marechal e Marreco de Francisco Beltrão. O jogo em Marechal será na segunda-feira, em razão da participação do Marechal na Liga Futsal, no qual foi eliminado na quinta-feira após goleada por 5-1, sofrida contra a equipe de Joinville nas quartas de final da competição. Na Série Prata do Paranaense, neste sábado, tem a terceira rodada da segunda fase da competição, que classifica duas equipes para a elite do Paranaense em 2014. Em Ampere, no Ginásio de Esportes da Rondinha, às 8h30 da noite, tem Ampere contra o São José dos Pinhais. Em Itaipulândia, no Ginásio Irineu Luiz Friedrich, também às 8h30. Itaipulândia Futsal contra a equipe de Matelândia. E em Renascença, no Ginásio Mário Nardi, também às 8h30. Renascença contra o Clevelândia. Clevelândia lidera esta fase da Série Prata com 6 pontos ganhos, seguido pelo Ampere com 4 e o Matelândia com 3 pontos. Na Série Bronze, 4 jogos pela quarta rodada da segunda fase. Em Castro, no Ginásio Douglas Pereira, às 8 da noite, tem o Castro enfrentando o Cambé. Em Apucarana, no Ginásio do Sesc Apucarana, às 8 da noite, tem Apucarana contra o Faxinal. Em Açaí, no Ginásio Yoshihiro Nonomura, Açaí contra Pinhais. E em Carambeí, no Ginásio da Batavo, Batavão, às 8 horas da noite, Carambeí versus Rebouças. Castro lidera o Grupo A com 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e Açaí e Rebouças dividem a liderança do Grupo B com 13 pontos ganhos. E para fechar nosso giro pelos ginásios, boa notícia para os fãs de artes marciais aqui na fronteira. Quem tem os detalhes é a repórter Thaís Montenegro. Foz será sede de mais uma competição de taekwondo. Nos dias 4, 5 e 6 de outubro, o ginásio Costa Cavalcante será palco do torneio Pan-Americano 2013 de taekwondo. O evento, que é considerado o maior da América do Sul, tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A programação prevê no dia 4 a competição dos faixas pretas e top 10 pan-americano, envolvendo os dois melhores atletas de seus países nas suas respectivas categorias, com o campeão e o vice conquistando o direito de disputar o Mundial do ano seguinte. No dia 5 haverá uma disputa na categoria infantil, de 7 a 12 anos, além das categorias de faixas coloridas e a competição por equipes dos países participantes. No dia 6, acontecem as disputas envolvendo adolescentes e adultos, com as competições das faixas coloridas e mestres, com previsão de encerramento às 5 horas. Um dos organizadores do evento, Davi Gonzalez, espera a chegada em Foz do Iguaçu de campeões brasileiros, pan-americanos e mundiais. A organização confirma também a realização de um curso de atualização de arbitragem, que acontecerá no dia 3, com a presença de muitos árbitros internacionais. Thaís Montenegro para a CBN Foz. 10:14. E antes de passarmos para a cobertura da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, que acontece neste fim de semana, mais concretamente no domingo, vamos deixar aqui o registro de que as meninas do Foz Futebol Feminino venceram sua segunda partida no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e seguem com 100% de aproveitamento na competição. A segunda vitória foi na quarta-feira no estádio Pedro Basso contra o time do Ascop do Distrito Federal, vitória que veio pelo placar de 4-1. Na estreia, o time de Foz já havia vencido o Kinderman de Santa Catarina, isso fora de casa, pelo placar de 2-1. O Foz lidera seu grupo, que tem como adversário mais conhecido o time de São José, no interior de São Paulo, time que foi rival nas temporadas anteriores em competições como a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. E por falar em Libertadores, o secretário de Esportes aqui de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade, confirmou nesta semana o recebimento de verba para que Foz do Iguaçu seja a sede da edição 2013 da Copa Libertadores de Futebol Feminino. As disputas serão realizadas nos estádios do ABC e Pedro Basso, ali na Vila Holanda, que passarão por pequenas reformas. A competição inicia agora no mês de outubro com participação do Foz Futebol Feminino. E o domingo será de maratona internacional aqui em Foz do Iguaçu, com recorde na participação de atletas. Trata-se da sétima edição da prova, com largadas neste domingo a partir das 6 horas da manhã no mirante do vertedouro da usina de Itaipu. Haverá ali um horário específico para a largada em cada uma das categorias. A chegada para a prova de percurso completo, 42 quilômetros, será no espaço Porto Canoas, dentro do Parque Nacional do Iguaçu. A estimativa de chegada dos atletas da elite masculina é por volta das 8 horas e 40 minutos da manhã. Portanto, se você quer ver essa chegada, programe-se, pois o parque abrirá com horário diferenciado para quem quer conferir a disputa. E durante o período em que os atletas estarão dentro do Parque Nacional, o parque estará fechado para visitas. Portanto, já se antecipe aí, entre em contato com o Parque Nacional do Iguaçu para conferir qual a melhor forma de ingressar ali à área da disputa da Maratona Internacional. E além da maratona, uma das modalidades deste ano será o revezamento, com cada atleta correndo 21 quilômetros e a prova rústica de 11,5 km disputada inteiramente dentro do Parque Nacional do Iguaçu. O primeiro colocado na categoria geral da maratona individual, seja no masculino ou no feminino, ganha prêmio de R$13.000. O segundo lugar fica com R$8.000, o terceiro com R$6.000, o quarto com R$2.000 e o quinto com R$2.000. Haverá também premiação por faixa etária, cadeirante e comerciário. Todos os participantes receberão medalhas, todos aqueles que conseguirem concluir o trajeto da maratona. No total estão inscritos 1.931 atletas no individual e 172 no revezamento. O Brasil domina a lista com 1.879 participantes, 1.412 dos quais aqui do Paraná. A Argentina conta com um representante, o Chile com dois, a França com um, o Paraguai com 42 e Portugal com apenas um. Já o Quênia, o temido Quênia, terá cinco corredores. E aí fica aquela dúvida, né? Serão justamente esses cinco, os cinco primeiros colocados? Esperamos aí que torceremos, na verdade, pelos brasileiros nessa disputa, que terá a cobertura completa aqui na CBN Foz na segunda-feira. 10 horas e 17 minutos, fim de semana de muito esporte aqui na programação da CBN Foz. Hoje à tarde tem Série B do Campeonato Brasileiro, com a partida entre Palmeiras e América de Natal. Palmeiras que lidera a Série B do Campeonato Brasileiro com 55 pontos e está muito próximo, aí, segundo os analistas, de atingir o retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Já o América de Natal ocupa a 16ª colocação com apenas 26 pontos. Esse duelo você acompanha aí a partir das 3 horas da tarde, jornada esportiva com início às 3, transmissão a partir das 4h20 aqui nas ondas da CBN Foz neste sábado. Amanhã, domingo, tem São Paulo versus Grêmio e Atlético Mineiro contra o Santos. Atlético Mineiro sem Ronaldinho Gaúcho, machucado. Essa lesão aí que preocupa não apenas o Atlético Mineiro, mas também todos os torcedores brasileiros. A jornada no domingo tem início a partir das 3 horas da tarde. Transmissões entre os jogos começam às 4 e às 6 e meia. Já falando dos times paranaenses, o Atlético Paranaense encara o Vitória na Vila Capanema no domingo às 6 e meia da tarde. E o Coritiba joga hoje contra o Lanterna Náutico em Pernambuco às 6 e meia da tarde também. Na Série B, o Paraná Clube joga hoje às 9 da noite contra o Asa em Arapiraca. Jogos da Série B e da Série A do Campeonato Brasileiro aqui nas ondas da CBN. 10 horas e 19 minutos e chegamos ao final da edição deste sábado, dia 28 de setembro de 2013, do programa CBN Foz Esportes, com trabalhos técnicos de Oswaldo Friedrich e Wesley Carvalho, a produção de Angélica Mendes, reportagens de Thaís Montenegro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Foz Esportes volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Na sequência, vamos conferir uma edição especial aí no lugar do programa CBN Entrevista, falando a respeito deste caso que chocou a população de Foz do Iguaçu, a morte do empresário Jefferson Luiz Benson, o Jeca Espetinho. Foram presos aí os três suspeitos de participação neste crime. Nós vamos acompanhar aí na cobertura completa logo depois do intervalo aqui nas ondas da CBN.